Afirmo, descida para 2010 e ajuste 1014. Reporte estabilizado, web 5890. 5890, 2000 pés, autorizado, localizador da pista 0058. No 3, no solo 58, livre direito no 21, decimal 9. Livre direito, 89, 3 no 3. Solo Salvador, muito boa noite, Star 63, 13, livrou na sua escuta. 604. Ano 604, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Ano 604. Eu tô 3152, tem livre decolagem da 10, o vento é de 1 0 graus com 10 nós. Ano 10152. Vitorinho de Sierra decolou agora o 58-119-8, é a frequência do controle. 119-8, Vitorinho de Sierra. Controle é o Papa Romeu Vitorinho de Sierra. Papai, eu, Vitorinho de Acerra, estou com contato com a dama decolagem, saída 260, sair da Bora Elefo. Ok, sessão 260, sair da Bora Elefo. Sair da Bora Elefo, Vitorinho de Acerra. Epa, Vitorinho de Acerra. 5890 estabilizando. Gente, o Gol só fecha agora com o 30 de ground speed. Complete final, chame torre 98, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado, boa noite, até a decolagem. Certo. Controle. Obrigado, Odeia. Antes... Boa noite. Gol no 604, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 1, 0 graus com 10 nós. Trem embaixado travado, livre pouso na 0, gol no 604. Controle, tá 30582, boa noite. Boa noite, tá 3152, contato radar, suba para o nível 330. 330, tá 3152, vai afetar um pequeno desvio à esquerda. Tá livre de desvio, 3152. Obrigado. Boa noite, objeto 5820, a 3230, baixa carta. 5820, continue a aproximação, aguardando pista livre, número 2. Guardado. No solo 01, no livre à direita, 121, decimal 9. Visando direita, 219, vou no 604. Voador, abre seu cargo 6552. Salvador, gol no 889. Abre seu cargo 6552, te consiga. 6552, autorização nível 360, Eduardo Gomes, fuga. Cargo 6552, autorizado Eduardo Gomes. Livre de voo 360, via Alpizu 9, pista 10, curva à direita, saída Momo. Curva à esquerda, saída Momo, transição Nissa, controle 1119, decimal 8, torre 1118, decimal 6, transponder 5151. Só me confirma a transição da saída, por favor. A Alasca, Targo 6552, saída Momo, tração Nitsa. 6552, 360, Eduardo Gomes, aprovada pelo Zulu 9, decolada 10, curva esquerda, Momo Nitsa, 198-5151. Fala Salvador, boa noite, boa noite, 04. Boa noite, 04, como você escuta? Rápida cargo 6552, saída Momo, transição Nitsa, November India, Delta, Sierra Alpha. Momo Nitsa. Momo 604, autorizado, Rápida Alpha, Juliette, pátio 1 no portão 04. Alpha Juliette, pátio 1 para o portão 04, Momo 604. Pushback, acionamento, Gol 1889, portão 612. Gol 1889, autorizado, pushback, reporte contra o táxi. Autorizado, reporte contra o táxi, 1889. Web 5810 no solo aos 04, liberando a direita, 219 ao solo. Direita, descendo, vai chamar solo 5810. Solo, muito boa noite, Web 5810. Web 5810, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado Alfa, reportagem da Juliette 5810. Táxi, o Gol no 889, está com 110 a bordo, 1-0, Campinas com 3,55 de autonomia. Gol 1889, autorizado táxi via... Gol 1889, correção, mantenha a posição. Mantém a posição, Golf 889. Gol 1889, autorizado táxi via Pati 1, Taxway Índia, no ponto de espera pista 10, chame torre 118.6. Fazer o altímetro no 04. 1014 Índia, com a espera da 10862, obrigado, 889. Controle 3052. Marcelo, você escuta ainda? Frequência 1-2685 e alterna 1-3-3-65, que é o meu voo. Obrigado, Bante. Papa Romeu, Vitor, Índia, Serra, chame o centro Recife, frequência 1-2-6-0 e alternado 1-2-8-8. Da Juliette, 5-8-1-0. Da Juliette, 5-8-1-0, autorizado, parte 1 no portão 03. Passarelo 2224, autorizado pushback, reporte para o seu ataque. Reporte para o ataque 2224. Autorizado pátio 5890, pressão 3. Confirme para o solo. No 889, decolador 10, chama o controle 198 por viagem. 198, grato. Controle, voo 1889. Voo 1889, boa noite, contato radar, vou para o nível 360. 360, gol. Voo 1884, chama agora a torre em Salvador, 1886, tomou bom. Torre 1886, 1884, tomou bom. Torre Salvador, Papa Tango, Oscar Tocilo, agora passando o nível, endossando para o nível 100, proa de maré. Boa noite, Papa Tango, Oscar Tocilo, identifique. Isso para o nível 050 na proa de mare, para efetuar a chegada mare. Identificou na proa de mare, Oscar Tocilo 5050. Passarido 2224, está com 29 a bordo, do 3 horas e 50 minutos, alterando Fortaleza. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero, via Pationo, Índia. No ponto de espera, transferência, passarido 2224. Pationo, Índia, chama 5-6 no ponto 0-2-2-2-4. Eu vou no 8-3-4, está livre o pouso na 1-0, o vento é 1-1-0 graus, 9-9. Livre pouso, centro 0, gol no 884, nesse momento passando externo, baixado travado. Cliente. Olha só, pelo nosso, na verdade o nosso horário seria os, o local seria 8 e 5, mas um pouco atrás agora seria os 2325. 23? Não entendi. 2325. Gente, aqui no sistema tem 2306. 4. Observe o pouso da aeronave da Gol após a linha mantendo na zero. Após o Gol, a linha mantendo 1022. No solo, ao zona meia, libera a direita e 1219 ao solo. Direito 1219, 884. Solo Salvador, muito boa noite, gol no 884, livrou na Eco, na sua situação. Chame antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, no 884. 0 graus, 10 nós. Decola 224. Decimal 1 não. E tira mais alto, gente, beleza? Chama essa direita, 1251. 251. Foi quem tinha chamado o solo? É o Gol 104, boa noite. Solicito autorização para Fortaleza. Ciente, autorizado, Fortaleza, nível de voo 370, via Pesulu 19, saída Momo, Coquimbo, após frote, controle 119.8, torre 18.6, transponda 5153. Poderia confirmar sua saída Momo? 34 decolador 17, chama o controle agora em 119.8. Controle agora, 19.8, muito obrigado e uma boa noite a todos. Somente. Muito boa noite, passaria 2224, decola Pombo Franco. Boa noite, passaria 2224, contato radar, estou para o nível 350. 350, 2224. Eficiente da informação, excellent. Autorizado para 160 na descida Monte. Total 9907, chega na boca, para 4.000 pés, ajuste no 094. Descendo para 4.000 pés, total 9907, ajustado no 094. Controle Salvador, boa noite, o Papa Romeu Mike Town, Rio Red, cliente da X-Ray na sua escuta. Transferindo pelo São Francisco. Boa noite, Papa Romeu Mike Town, Juliet, identifique chegada a AMAN, esse é para o nível 050. 050 na AMAN, Mike Town, Juliet. Tango Oscar, Hotel Kilo, sou vetor para o localizador, curva direita na Pro 055, desça para 2000. Informe estabilizado. Vai informar estabilizado 2.000 pés. Total quilo. Romeu Mike Tango Juliette, é o número 3 na aproximação, redução para 250 nós. Solo Salvador, é o ATO 6552 para pushback acionamento Paticar. Sim. É o 6552 ATO, parte carga para pushback acionamento parte 3. Posição 90, que tiver que ser autorizado, chamo tanto pro táxi. Claro. Rodou 2224. Liga, passarei 2224. Está cruzando uma centena, poderia coordenar com a gentileza com o Recife, voarmos no destino, tentarmos colocar um pouco o voo no horário, no horário virtude dos atrasos em Guarulhos devido à chuva. Farretão? Ed? Aguardo coordenação, 2224. Aguardo. Oscar Hotel Kilo. Gente, forma estabilizando o localizador, está autorizado a final ILS, Oscar Hotel Kilo. Aí, reportar estabilizado no localizador, Oscar Hotel Kilo. Passarei 2224, mantendo o perfil da saída, chame Recife, frequência 126.85, e alternado 13365. 13365, 12685, passarei 2224. Obrigado, boa noite. Total 9907, está reautorizado 2000 pés, o ajuste no 04, o número 2 na aproximação ILS, informe estabilizado no localizador. Dose, número 2, reportarei estabilizado no localizador, total 9907. É 313. Aguarde cópia para Guarulhos no 01. Dando cópia, 6313. O total 9907. Nós no momento. Evita a vetoração e ciência da velocidade para 2109, total 9907. Ciência já estava reduzido. Controle Mike Tão Juliette. Consiga? Aí passar a mão um pouquinho acima do céu, ok? Sobre a comandante, está livre a descida para 4000 pés agora, o agente no 04. 1014, 4000, Mike, tamo Juliette. Reduzir aqui mais um pouquinho para não atrapalhar aí, ok? É 5827 para o Medão no 340. O senhor fez DLA, tem um plano aqui vencido, era até 2253. Imagina sim que a empresa tenha feito, senhor. Dá uma olhada aqui. Pilo estabilizado no ILS. Confirme, Hotel Kilo. Hotel Kilo, confirme. O Oscar Hotel Kilo estabilizando no localizador. Ele está a 1.5 milhas à esquerda do glide. Ciente, o Oscar Hotel Kilo. Estabilizar com a pista? Agora visual, olha o que eu tô vindo. Agora você está 1.3 à direita do localizador. Complete a aproximação, chame 2 na frequência 1.18.6. Ciente, 1.18.6, olha o que eu tô vindo. Cadu, o Papatango, olha o que eu tô vindo. Oscar Hotel Kilo, prossiga. O Hotel Kilo está aproximando aqui no localizador e solicita da presente cancelar e aproximar na 17. Gente, o Oscar Hotel Kilo. Agilize a base, nós temos aí um 727 e mais alguns instantes aí vai interceptar a final. Agilize, o senhor tem condições de fazer uma base curta? Afirmativo, controle. Ok, seu plano está cancelado aos 27, está autorizado a base curta para a final da 17. Aguarde liberação para o pouso, o ajuste é 1.04. 1.04, ciente, Oscar Hotel Kilo. Ciente, autorizado táxi, ponto de espera no 0, Absa 6552. Autorizado táxi via pátio para o ponto de espera da 1.0, Absa 6552, pátio Índia. É táxi via pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera no 0. Índia, Alfa, muito obrigado. É,